Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para 7 de junho de 2013. Edição então de sexta-feira, em que mais uma vez vou falar sobre Portugal e lá fora, como é que é, não é? Tudo na sequência do tema de ontem. Quando falei nos Megaton, nos Larry Sá, no Starlight e no Jorge Ferreira, senti que, por um lado, comparando muito estes quatro artistas, senti que, enfim, apesar de ter referenciado aqui outros, senti que, enfim, poderia contextualizar o ouvinte, enfim, de outra forma, não tão limitativa, referente apenas a estes quatro projetos. Até porque, como já aqui fiz referência ontem, há outros, vários artistas que já estiveram lá fora, ou que estão lá fora, e que seguem uma vertente mais, por um lado, nos casos mais, enfim, mais estritamente portuguesa, como é o caso, por exemplo, da Catarina Avelar, ou então que sofrem as suas influências, ou que sofreram, no caso, mas já mais antigas. Eu falei ontem, e até foi um bocado por aí que surgiu a continuidade do tema em relação a hoje. Falei ontem que os Megaton falavam muito na vida do imigrante. Aliás, falavam, reportavam também a vida do imigrante. No caso, mais as saudades que o imigrante sente. E agora que já passamos o tema, na altura o que mais me virou foi o verso do cheiro da churrasqueira, não é? Que é uma coisa tão típica portuguesa. Pelo menos que eu tenha conhecimento. E que tantas vezes acimamos na rua e sentimos aquele cheiro do franguinho assado, não é? Pronto. E aqueles edifícios. Simples, bastante simples. Enfim, mas, e lembrei-me na altura que estava a falar disto com o ouvinte, lembrei-me, mas os Megaton não foram os primeiros a fazê-lo. Já havia outros projetos, como por exemplo o Dino Meira, e o Dino Meira era muito, ele fazia muito isto, não é? Aliás, até celebrizou um tema que era o meu querido mês de agosto, não é? O meu querido mês de agosto, que foi então um tema que é um ícone no mundo da música portuguesa. Não desmerecendo aqui, como é lógico, o trabalho dos Megaton, que acho que nos tempos atuais é muito bem conseguido, ainda que poderão dizer que é um trabalho muito simples, que não tem assim grande produção musical, não, mas consegue de uma forma muito simples, e eu acho que é isso mais importante, passar uma mensagem. E daí trazer os Megaton, como trouxe ontem. Não vou trazer hoje porque já temos de facto um tema connosco, mas enfim, se não traduzir aqui novamente ao nosso Nas Voltas do Globo. Mas dizia eu que há outros artistas que se fizeram à estrada e conseguiram de uma forma muito, muito bem conseguida, passando a redundância, passar mensagens ou para os imigrantes, ou para os portugueses, para os que estão aqui. Dois exemplos muito concretos, Dino Meira e Graciano Saga, dois nomes, e um deles até que nem fiz referência na edição anterior, Graciano Saga, mas são dois nomes de facto que, enfim, andaram de lá e cá. Agora o Graciano Saga está mais por aqui, mas durante muito tempo também esteve lá fora, e de facto são dois nomes que passaram muitas mensagens cá aos portugueses. Quem ouve, por exemplo, as músicas do Graciano Saga, repara que, por um lado, se é verdade que por um lado tem aquela, beleza, foi mesmo por isso, por aquela tendência para a desgraceira, como se dizia, não é? Porque era a mãe, porque era a amiga, porque era o imigrante, porque era a família toda, não é? Mas, simultaneamente, ele passava as suas mensagens para cá, para os portugueses. Enfim, mais recentemente, dois temas que marcaram a sua carreira, não é? Um deles aqui fugiu o nome, mas só me recordo o verso, que é: quando a saudade aperta, apanho um avião e lá vou eu. Em menos de 2 horas estou no cantinho do céu. Não é um verso, é uma quadra, mas o que ilustra bem, porque, enfim, nós podemos fazer uma ideia, mas sabemos muito bem que o Graciano Saga canta as coisas com sentimento. Seria fácil, seria altamente denunciatório, porque o Graciano Saga canta sempre com sentimento. Mas não, isso para dizer então que, enfim, ele conseguiu passar uma mensagem muito forte a cá para Portugal, e mesmo o tema Uma Saudade é mais outro dos ícones da música mais atual. Não só pelos géneros, não é? Que são géneros, por um lado, ele fazia duas coisas. Por um lado, música mais calma ou mais dramática, que é muito do nosso português também, O puto mais mexido à festa, não é? Como é que ele se chamava? Sérgio Organista. O António Organista era uma das músicas, não é? Que ele cantava também. Que era. Esta já é muito antiga, não é? E é toda essa questão que realmente me faz pensar, ou que me fez pensar, que realmente estava a ser injusto ao cingir-me apenas um grupo de artistas, e por isso hoje decidi ser um bocadinho mais expressivo em relação a outros também, mais até do passado. Eu não tenho aqui também a Irene Coelho, ao contrário daquilo que pensei, e por isso não vou trazer aqui, mas posso trazer alguns temas do Dino Meira. Recordo-me, por exemplo, de um que se chama De Paris até Lisboa, e acho que é um tema também muito descritivo daquilo que se vivia já na altura, não é? Porque se é verdade que hoje, em menos de 2 horas, estou no cantinho do céu, isto pegando nas palavras do Graciano Saga, também é verdade que nem sempre foi assim, não é? E o próprio Graciano Saga tem um tema que é a Canção do Imigrante, que fala precisamente, isto em 94, e que fala precisamente disso, não é? Não sabendo ele que dali a uns anos estaria a cantar aquela música, em menos de 2 horas estou no cantinho do céu, mas a verdade é esta. Em 94 lançou um tema que ficou conhecido e que é uma referência no mundo da música portuguesa, que é a Canção do Imigrante. A forma simples como aquilo foi feito foi apenas com um órgão, só isso, mais nada. Foi apenas com um órgão e ficou feito o tema, ficou cantado o tema. O Graciano Saga tinha então esta melodia profunda que contava a história de um imigrante que, entretanto, vinha de carro para Portugal e que acabou por ter um acidente e morreu ele, a mulher e o filho. E recordem e reparem que na altura era assim. Na altura as coisas passavam mesmo desta maneira. Quantos imigrantes não ficavam pelo caminho, não chegavam a cá em Portugal? Como é lógico, isso também acontece. E também há quem venha de carro, também há quem venha de caminhonete, enfim. Como também já havia na altura quem viesse de avião. Mas hoje em dia essa é uma realidade bem mais acessível, não é? Esteja-se em França, ele falava em França, mas esteja-se em França, na Suíça, na Itália, até nos Estados Unidos, é mais fácil vir a Portugal, não é? Basta, enfim, algum dinheiro, e hoje em dia as viagens já são muito mais baratas, muito mais acessíveis. Enfim, nos Estados Unidos nem tanto. Temos nome da gente nos Estados Unidos que queira assim, só porque sim, regressar a Portugal. Mas noutros países, como França, Itália, Suíça, mais até estes países, França, Suíça, Luxemburgo, onde há uma presença portuguesa muito forte. E aí sim, digamos que regressar a Portugal no mês de agosto, não é? É uma referência. E na altura era muito complicado, não é? Há uns anos atrás, não muito, já há 20 anos, era muito complicado regressar a Portugal, não é? É complicado em termos de viagem, mas não és nada, não é? E pronto, e agora é mais fácil, pronto. E foi isso que o Graciano Saga aludiu. O Dino Meira tinha, portanto, esta... Ele, enfim, era de uma época anterior, aliás, 94 foi o ano em que o Dino Meira faleceu, para terem uma ideia. Portanto, quando ele falava na questão do regressar a Portugal e da vida de imigrante, ele fala precisamente, não é? Ele fala precisamente de uma forma muito mais pesarosa, como aliás também já o fazia o Paulo Alexandre com o Verde Vinho, e aliás como também, enfim, não falam tanto porque realmente não têm toda essa vertente, mas também referenciam isso em alguns dos seus temas. O Conjunto Típico Mundo Novo, que é um grupo que eu não sei se é português, se tem origem portuguesa ou não, mas que eu tenho português. E a verdade é que ele, aliás, só tem origem portuguesa. Agora, não sei se passaram mais tempo lá, em França, por exemplo, do que aqui. Fiquem a crer que o tempo foi muito repartido. Tem uma grande influência também em termos literários. É uma cantiga toda ela muito mais cuidada para o imigrante português, não é? Ou para o português que passa muito tempo lá fora, não sendo propriamente um imigrante, não é? Nas letras do Mundo Novo há um cuidado também muito grande e uma atenção muito grande, não é? Tal como, por exemplo, também com as músicas do Luís Filipe Reis, agora para o fim já nem tanto, mas durante muito tempo ele teve um cuidado muito grande nas letras, portanto, enfim, para os portugueses. Ele tinha muitas músicas dedicadas aos portugueses. E realmente, enfim, toda uma alusão a uma comunidade portuguesa dentro do mundo da música, que se alternou muito entre Portugal e o estrangeiro, muitas vezes mais pelo estrangeiro do que por Portugal. Isso aconteceu muito com o Dino Meira, isso aconteceu muito com o Graciano Saga. O Dino Meira faleceu de uma paragem cardíaca em 1994. O Graciano Saga felizmente ainda é vivo e está aqui para as curvas, digamos assim, ou seja, ainda canta e canta bastante bem, e a prova disso até o seu último álbum, que até aborda, já, ou seja, já tem até uma conjunção literária diferente, portanto, as letras já não são tão dedicadas ao imigrante, muito também por isto, porque o Graciano Saga já cá está em Portugal, não, enfim, atua lá fora, mas creio, fico mesmo em crer, que tem uma vida já mais estacionada cá em Portugal. Bem, também já atingiu outro patamar. Na altura, enfim, a vida em Portugal ainda era mais difícil do que agora, em 94, embora as pessoas achem que não, mas era. E pronto, 94, 95, e ele então teve também muito, muito tempo lá fora. Mas acontecia que o Dino Meira, e hoje centrei mais nestes dois nomes, porque acho que era injusto não referir o Graciano Saga como um dos grandes nomes, um dos grandes embaixadores da música lá fora, da música portuguesa lá fora. E por outro lado também achei que não trazer aqui o Dino Meira numa missão em que se fala de música portuguesa e de imigrantes era, no mínimo, não tem grande sentido. Daí que hoje tenho então prolongado o tema e vou-lhe trazer a música de Paris até Lisboa, que é o tema, aliás, que vai abrir esta edição do nosso Nos Voltas do Globo. Logo depois, o Graciano Saga com a canção do Imigrante, a versão original, que acho que é que faz mais sentido, é a versão original. E depois vamos ficar com outros dois nomes que eu não fiz aqui muita referência, mas vou deixar as suas músicas porque acho que vale a pena ouvir, e acho porque também são dois nomes mais atuais, mas ao mesmo tempo que, por optarem por uma vertente mais lusitana, ficam com menos margem para deixar-se influenciar pelo que vem do seu, do país onde outros estão radicados. Estou-me a referir ao Manuel Campos, que vive em França e que nos canta este Já Não Tenho Mais Para Dar. Também o mesmo acontece com a Catarina Avelar, que em 2003 lançou um álbum dedicado a fados, não é? Ela que é então fadista. De Alma e Coração é como se chama este álbum. E a música que nós vamos ouvir é um clássico que se chama Rua dos Meus Ciúmes. Portanto, é ainda mais restritivo, porque o Manuel Campos, enfim, tem letras suas, mas a Catarina Avelar foi buscar fados já feitos, portanto, onde tinha menos margem de adaptação, e é uma portuguesa, então, também mais uma portuguesa a cantar os temas nossos em português, exatamente como aqui em Portugal, o que também, enfim, é uma vertente diferente dos portugueses lá fora, do mundo da música, mas também é uma vertente que não deve ser descurada, é uma vertente mais enraizada na nossa cultura, portanto, não há influência do país onde vivem, como, aliás, não há influência nem rítmica, nem instrumental, nem literária, no caso destes dois artistas, do Manuel Campos e da Catarina Avelar, não há nenhuma, ou praticamente nenhuma influência daquele país. Nós já vimos aqui que no caso do Megaton e no caso dos Narissá havia muita influência, isto focando nos que eu mais falei. Havia muita influência do, pronto, em termos rítmicos, não é? No caso dos Larissa, um cuidado maior para dançar. No caso dos Megaton, um cuidado maior para aquilo que é tradicional português, portanto, reportando o imigrante à terra de origem. Hoje, o Dino Meira tem influências não rítmicas, mas até idiomáticas, porque há uma altura, há muitas músicas em que o Dino Meira tem nitidamente uma pronúncia brasileira, mas mais até do que isso é a sua questão literária, tal como acontece com o Graciano Saga. Ele tinha também, teve esse cuidado de reportar à vida do imigrante. Portanto, todos eles espelharam de alguma forma ou aquilo que sentiam ou aquilo que o público deles sentia, ou muitas vezes até as duas coisas. Portanto, eu não acredito que o Dino Meira e o Graciano Saga, por exemplo, não sentissem aquilo que estavam exatamente a cantar, o medo de morrer na estrada, porque era de carro, porque era tudo muito cansativo. No caso do Dino Meio, ele até dizia: ainda ontem estava em França e hoje já estou cá, portanto, presumo que eu tenha vindo mesmo de avião. Mas, portanto, havia todo, ainda assim, havia todo um cuidado, toda uma análise literária dos temas que os mesmos interpretaram. E portanto, este são duas vertentes que nós aqui exploramos bastante. Em comparação com outras, o Starlight e o Jorge Ferreira, que tiveram uma vertente mais tradicional e cujo seu sentido foi mais trazer aos imigrantes aquilo que se faz e que se ouve cá em Portugal, e no caso do Manuel Campos e da Catarina Avelar, nem é tanto a ideia de trazer, mas são apenas nomes, pessoas que não vivem cá, mas continuam a cantar no seu idioma raiz. Só me ressalva para um nome que já falei aqui ontem e vou voltar a falar hoje, o português Dani Selva. Ele que, enfim, tirou partido de um maior movimento do seu género musical, neste caso o reggae, no país onde vive, para, enfim, cantar dentro do género que gosta, mas não esqueceu o português. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O reggae é português, também tem nomes portugueses, não é? O reggae tem nomes portugueses, um deles até os Expensive Soul, não é? Mas dizia então que o reggae tem nomes portugueses, mas não é um dos países onde o reggae tem mais expressão, de longe, não é? Portanto, em França há. E ele, deixando-se levar, digamos assim, ou tirando partido dessa maior popularidade em termos de percentagem, tirando partido dessa maior popularidade do reggae, enquanto género musical, canta nos dois idiomas. Ou seja, ele não canta apenas em português. Ele canta em português e em francês. Simultaneamente, enquanto tem letras, enfim, habituais no género reggae, não deixa o seu país de lado. E a prova disso foi mesmo o Sol da Cidade Verde, que é um tema que também vamos aqui ouvir hoje. Aliás, é um dos três temas que nós vamos aqui ouvir hoje. Que são eles agora, o Dino Meira com De Paris até Lisboa, o Graciano Saga com Canção do Imigrante, e precisamente a Dani Selva com A Sol da Cidade Verde, e este tema mais um dos que, de uma forma muito curiosa, aborda Portugal, neste caso mais até de um ponto de vista turístico. Ou seja, ele não quer tanto dizer: ah, e quando eu vivia lá, e o cheiro da sardinha e as festas populares. Não, ele aborda mais no estilo: vão lá ver como aquilo é bonito, vão lá ver, nós temos lá tudo mais alguma coisa. É muito curiosa a forma como aborda Portugal na sua letra, neste caso a Cidade de Verde, que é a sua cidade, não é? A forma como ele aborda uma parte de Portugal. Enfim, são formas diferentes de abordar o nosso país. Não deixa de ser, todavia, um imigrante que canta no seu idioma raiz, que é o português, e que, portanto, por isso mesmo, também merece aqui a sua ressalva, porque não é único a fazê-lo, embora há menos a fazer a seguir este movimento, entre aspas, turístico, não é? Mas há menos a fazê-lo. De todas formas, não podia deixar aqui de fazer esta ressalva, porque também é uma vertente na divulgação ou na promoção, enfim, do que é nosso, seja para os imigrantes, seja para os que não são imigrantes, seja para os turistas, seja para o que for, é uma abordagem a Portugal. E por isso mesmo, sendo até do nome que está lá fora, que é o caso do Dani Selva, vamos ouvi-lo também. Eu despeço-me com votos de uma boa sexta-feira, já decidida chega mais uma edição de Lugar Algures. Fique bem, uma boa tarde e até à próxima segunda. De Paris até Lisboa, o imigrante português vai dizendo para a patroa: cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desse para cá viver, se desse para cá morar, ai, se soubesse, ai, se soubesse, ficava no meu país. Se a vida cá melhorasse, ai, se soubesse, ai, se soubesse, não voltava para Paris. Ai, que saudades das festas e romarias, dos seus amigos que ele um dia cá deixou. Porque lá fora as amizades são estranhas, há bem poucas alegrias para quem tanto trabalhou. Voltas para lá, regressas para cá, e andas sempre nisto para saber o que estudar. Dança-se o bailinho, corridinho e o malhão, vale ao menos isso para alegrar o coração. De Paris até Lisboa, o imigrante português vai dizendo para a patroa, cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desce para cá viver, se desce para cá morar, ai, se soubesse, ai, se soubesse, ficava no meu país. Se a vida cá melhorasse, ai, se soubesse, ai, se soubesse, não voltava para Paris. Ai, que saudades de um cozido à portuguesa, de uma febre sobre a mesa, um caldo verde a fumegar. Porque lá fora, estando frio, estando vendo, trazes no teu pensamento saudades do teu lugar. Voltas para cá, regressas para lá, e andas sempre nisto para saber o que estudar. Dança-se o bailinho, o corridinho e o malhão, vale ao menos isso para alegrar o coração. De Paris até Lisboa, o imigrante português vai dizendo para a patroa, cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desce para cá viver, se desce para cá morar, ai, se soubesse, ai, se soubesse, ficava no meu país. Se a vida cá melhorasse, ai, se soubesse, ai, se soubesse, não voltava para Paris. De Paris até Lisboa, o imigrante português vai dizendo para a patroa, cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desce para cá viver, se desce para cá morar, ai, se soubesse, ai, se soubesse, ficava no meu país. Se a vida cá melhorasse, ai, se soubesse, ai, se soubesse, não voltava para Paris. De Paris até Lisboa, o imigrante português vai dizendo para a patroa, cada vez estou mais feliz, já cá estamos outra vez. Se desce para cá viver, se desce para cá morar, se soubesse, se soubesse, ficava no meu país. Canal 1 Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal, numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Foi o sono que lhe deu o controle, ele perdeu desse carro de maldade. Trazia na sua mente ir ver o seu pai doente, que estava no hospital. Na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter rolado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Ele não vinha sozinho, trazia também consigo sua mulher e filhinho. Sem darem conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai, que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Antena Web, Canal 1. Este verão, vem ver cidade.